Jim. Alô, 867, decolado aos 35, chame o controle, 1935. 1935, pode nascer. Três, dois, um, meia, linha e mantém, puxa no zero. E mantém no zero, são 3, 2, 1, meia. Mike, Juliette, Mike, visual com helicóptero pousando na 17. Assim que o mesmo liberar a pista, está autorizado o ingresso, reposte alinhado e pronto. E na final do ano zero, está autorizado o 500 pés. A 3193, chama agora Recife, frequência 1251 e alterna 13395. Sente Recife, 251, 3395, da 3393, boa tarde. Ano 867, boa tarde, contato radar, saio da área, vou subir para o nível 360, estou autorizado, Elefa. Elefa 36, solicito 32, pode ser. Subindo somente para o 36, aguarde a autorização do final 380. Sim. Trip 5447, chama agora Recife, frequência 1260 e alterna 1288. Confere, aguarde para cópia. Secundária 1028, decimal 8. 28, 5447. Boa tarde, Papa Tango Whisky, Ota Uniforme, Link Express nos corredores, o ajuste em Salvador 10111, informe para IP. Tá, 3283, informação em curso aqui, o número 2 para cópia. 3895 para o TAC, 133 a bordo, Galeão 4A. 3895, está autorizado o táxi da ponte de espera da pista 10 via Taxi Índia, no ponte de espera chame torre em 1198.95, QNH 1011. Autorizado o táxi, ponte de espera chama torre 1895, então 3895. Azul 9131, segue a aeronave da TAM e no ponte de espera chama torre em 1198.95. Aeronave da TAM no ponte de espera, torre 1895, azul 9131. Passarelo 2230, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10 via Pátio Índia. No ponto de espera, chame torre em 118.95, QNH 1019. Família 11, Pátio Índia, até o ponto de espera da 10, 3805, está pronto para a cópia? Sim, ponto de espera está pronto. Decola da pista 10 com primeira curva direita, saída da El Leda após posição Bridge, onde intercepta Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5563, frequência do controle 1199.35. Trip 5474, está autorizado Duna, desça para 2000 sem restrições, o ajuste 9011, informa o localizador. Localizador Duna para 2000, trip 5474, toma o localizador. Alfa Tango Tango, informa o helicóptero à sua esquerda, 500 pés, não irá interferir na aproximação. Completa final, chama a torre 118.95. 118.95, Alfa Tango Tango. 183, está pronto para a cópia? Tan 3283, autorizado Brasília, nível 360, decola da pista 10 com primeira curva direita. saída Arbor, transição Elefa, Upper Zulu 17, que segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5566, frequência do controle 199.35. Após o pouso é parte 3, é isso? Ah, tem aqui, tá. Papai Romeu Mike, Juliette Mike, decolado aos 40, transfere o controle 1935, bom voo. 1935, obrigado, até mais. Copie descida para 040, está autorizado o Eco Tango Índio, o ajuste em Salvador no 011. Controle Salvador, boa tarde novamente, Papai Romeu Mike, Juliette Mike, decolando a sua escuta. Boa tarde, Papai Romeu Mike, Juliette Mike, contato radar, Probe Leda, subiu para o nível 430. Pro de Ledo, subindo ao 430, Mike, Juliette Mike. Salvador, Azul 4089, tem daquilo para a copa. Azul 4089, está autorizado Vitória, nível 340. Decola da pistão no zero, com primeira curva direita, saída da El Leda Eutz. Open Whisky 50 e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5514, frequência do controle 199.35. Autorizar 340. Vitória, decola da 10 com curva direita, saída Sael Leda, transponder 5514, controle 11935. Azul 4089, somente confirmando, saída da El Leda após posição Eutz. Após Leda Eutz, o azul 4089. Azul 4089, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Tomará 4089. November Yankee Mike, quilo confere, aguarde para a cópia. Ali mantém 3895. Ali mantém pistão 90, está 3895. Salvador Azul 931, ponto espera, dono zero. Ciente, 9131, após a rolagem do TAN, ali mantém. Ali mantém, após a rolagem do TAN, Azul 931. Alfa Tango Tango, solo aos 44, livrar à direita, chame o solo em 1219. Papa Tango November, Yankee Mike, está pronto para a cópia? November Yankee Mike, autorizado o voo local Salvador-Salvador, decola da pista 17, corredor forte, aciona 0117 a 1.000 pés, frequência do controle 119.35. Oxalá 6320, está autorizado a descida sem restrições para 2.000, o ajuste no 0111, segue como número 2, informe no localizador. 2.011, informe o localizador como número 2, Oxalá 6320. Tá 3216, chama agora o centro Recife, frequência 12685 e alterna 13365. Vai Recife 12685, alterando 13365, tá 3216. 18.95, QNH 1011. Papa Romeo, Mike, Juliette Mike, estima agora o Centro Recife, frequência 1251 e a terna 13395. 251-3395, uma boa tarde, obrigado, Juliette Mike. Boa tarde. O Pat 3. Tripe 5474, informe, temos dois tráfegos, um à sua esquerda, posição de 10 horas, 1500 pés nos corredores visuais, é um Bravo 9B2 Papá, e o outro a norte de Simbra, mantendo 500 pés, um helicóptero, não irá interferir na sua aproximação. Ciente, 5474. 0935, 3895. 3805, coordeno com a equipe de solo, estamos pronto para o táxi. Não, pode saber. 340. Direto Letra da Presente, 340, 3895. Papa Tango Eco, Tango Índia, você vai prosseguir para a pista 10 ou a pista 17? Bravo que Luiz, que está pronto para a cópia? 2.000 pés, o ajuste 901, uniforme no localizador. Primeira curva à esquerda, corredor forte, 1.000 pés, aciona 0116, frequência do controle 119.35. ULS 3.5474. Tripe 5474, completo final, torre 11895. 1895, 5474, obrigado. Azul 9131, autorizado decolagem, vento 120 graus, 132. Decolagem, assim, mais um. Torre Salvador, tripe 5474, final, trem baixado e travado. 5474, taxa do estado, continue a aproximação e aguarde pista livre. 5474. 73883 é o número 2 no setor, a aeronave da companhia está realizando pushback. Para o táxi, bravo que Luiz. Trip 5474, autorizado pouso, vento 120 graus, 13 nós, check trem. Trem baixado travado, 5474. Livre pouso. 5474. Azul 9131, decolado aos 48, chame controle, 1935, bom voo. 1935, Azul, 9131, obrigado, boa tarde. Passarendo 2230 após o pouso do ATR da Trip, autorizado a alinhar e manter 1-0. Ou não, na letra. Batalha Azul 9131, contato radar, autorizado Leida, sua para o 400. Sobe para 400, autorizado Leda, Azul 9131. Tô 3805, está autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via táxi e índia. No ponto de espera, chame TOI em 118.95, QNH 1091. 1091, inicia via índia, até o ponto de espera da 10, 10895, está 3805. Chame na final da 17. Por isso que é o nosso telefone. Vamos lá. Afirmo, TOA 3283, após passagem da aeronave, está autorizado para o pushback e acionamento. Chama para ataque. Tudo bem, Henrique Mike. Lido para que você possa alinhado para a decolagem. Suzano Oriente Mike, correção, vira táxi, reporte a interseção para ingresso na pista 7. Bom dia, 35626, contato o radar através de Conde, vem na Pro de Pelo, chama o ponto da ADC. 35474, Sol 51, líder da direita via Delta, chama o Sol 1219. 219. Salvador é o 3474, livrou. 35474, está autorizado o táxi via Alfa, Kilo para o Pátio 3. Alfa Kilo Paz 3, qual a posição? Tá pronto. Gente, São 3, 0, 5, mantenha a posição. Zero. Passaredo 2230, livre decolagem na pista na 0, vento 100 graus, 13 nós. Chama agora Recife, 1251 e alterna 13395. 25133395, dá 3895. Sinal no 7, isso só se refaz. Sala Tango, Isca, Califórnia, livre pouso na pista na 7, vento 100 graus, 13 nós. Chame 6320, chame 2, Salvador, 118.95, tambor bom. 295, obrigado. 135. 935, Salvador, 2230, posso levar? Passarelo 2230, boa tarde, contato radar, saiu da Arbor, sem restrições para o nível 180. Arbor, sem restrições para o 180, 2230. Para o push de acionamento, posição 08. Azul 4089, coordenando com a equipe de sol, chama pronto para o táxi. Autorizado, vou coordenar com o sol, chamará para o táxi, passarelo 89. Gente do Rogante, tá bravo, qual a posição? Agora tem essa posição de 9 horas, 3 milhas, com deslocamento oeste, 500 pés. Deslocamento oeste, tá sem contato? Afirmo, provavelmente ele decolou do Serra de Econde agora. Ok, vou tentar. Só visual, vou manter a separação. É. 51 minutos. Confirme a alternativa até o 8323. É, será um preço, senhor. Tá 323, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10, via táxi Índia. No ponto de espera, chame Twin 118.95, QNH 1001. Desde o táxi para 3283. No tráfego próximo ao Castrol, esquece pés, o ajuste 1011. Informe, temos o Mike Julieta Lambeu, norte de Simbra, esquece pés. Mike Julieta Lambeu, visual contrasta bravo, vai permanecer parado. Azul 9131, não chama agora Recife 1251 e alterna 3395. 351, alterna 3395, continua 9131. Comércio Cabral, confirme seu estimado de pulso. Dado. 3805, autorizado a alinhar e manter na pista na zero. Alemão, até na zero, tá? 3805. Sanguíngua, se autorizar a prova 17. Autorizado, autor da rotatória para 17, executando Índia, deixa para 1500 pés. Informo que temos o Mike e Júlia Tomeu a 500 pés, norte de Simbra. Índia. Você está visando o helicóptero executando Índia? Ainda não. Rotando no Vemir Yankee, mais autorizado a alinhar e manter na pista na 7. Gente, estão 3283, mantenha a posição. Então, 3805, livre decolagem na pista na zero, vento 100 graus, 12 nós. Direção a 10, tá? 3805. 09. November, bravo? Sanguíneo, já tá visual com o helicóptero à sua frente? O chiné 6320 está autorizado táxi de alta, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, 6320. Salvador, boa tarde, está passando o Sanguíza, no salto final da aula, certo? Salvatango, é com o Sanguíza, ciente, forma nacional da pista no 7. Batango November Yankee Mike, livre decolagem na pista na 7, vento 110 graus, 12 nós. Torre da 3203, pode alinhar e manter. Tan 3805, decolado 58, fundo controle Salvador, 119-135. Salvador, 935, tá 3805, boa tarde. Então, 3283, autorizado a alinhar e manter na pista na zero. Ali mantém, 83. Tango, final 3-1, azar, 7. Gente, eu tô Tango Índia, continuo em aproximação ao artifício livre. Nível 340, está autorizado o Leda. Mandando direto 340, direita Leda, tá? 3805. Gordo 65, informação em curso quilo, aguarde para cópia. Gordo 65, por conta e risco, acionamento. 8, curva à esquerda, pro norte, mantenha a frequência para correção, aguarde para transferência. Curva à esquerda, pro norte, aguardando transferência, o 90 mais. Aquilo confere ao número 2 para a cópia. Boa tarde, Gol 1885, acione a identificação, chegada bom, desça para o nível 050. Com primeira curva à esquerda, saída Momo Cogbo direto, rota conforme o plano de voo, aciona 5460, frequência do controle 199.35. Grau, como nós. Livre decolagem, tá 3283. Tá passando November Yankee Mike, subiu pra hoje, buraquinhos e aguarde transferência. Por hoje, buraquinho, aguardando November Yankee Mike. Azul 4089, mantenha sua posição. 4089. Para Tango Echo Tango Índia, confirme pátio. Tango Índia no solo 01, táxi Vectrack autorizado, táxi até o pátio 4. Só atento ao Charlie 150 que vai liberar lá a Texas Yoss. Bravo que o risco autorizado, o ingresso, reporte alinhado e pronto. A 3283, decolado a 02, chame controle Salvador, 119, decimal 35. 0935, obrigado, boa. 35490, está pronto para cópia? 35490, autorizado Petrolina, nível 200, decola da pista 110, com primeira curva à esquerda, saída Momo, Cogbu direto. Segue conforme a rota do plano de voo, aciona 5007, frequência do controle 119.35. 119.35, não vem direito mais. Roger, 5566, on Hawk, direct LF, attack 323. Tricim 490, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Guarda e coordenação, tem 3805. Guarda. Controle Salvador, boa tarde, Tapatango, November Yankee Mike, passando buraquinho na sua escuta. Boa tarde, November Yankee Mike, 1 no meu pé, no corredor forte, tua vista em Salvador, 1-0-9. 1-0-9, 1 no meu pé, no forte, November Yankee Mike. Prossiga, Mike, Juliette Romeu. Agradeço a colaboração, agora seguindo para a ponta da Índia, já próximo. Frequência livre, não há tráfego para informar, Mike, Juliette Romeu, chama para a nova decolagem. Livre! Tango Tango, está autorizado o táxi via pátio, contorne o pátio principal até a Taxi Índia. Correção até a Taxi Lima e chame novamente. Relativo Duna, gol no 885, ao número 2 na aproximação, tráfego da 3P Alfa Tango 72, ao número 1. Papá, uniforme, prossiga para o controle. Espero que o Wish confirme. 7, Papá uniforme, hotel Eco Zulu. Troque seu transponder para 0122. Mantenha a costa visual 2500 pés na prova da rotatória. O ajuste em Salvador no 011. Trap 3283, change your code to 5566. Change code to 5566, down 3283. Papai uniforme Bravo, November Bravo, prossiga. Prossiga, Bravo, November Bravo. Vai chamar 1935-4089. Azul 4089, ciência colado 04. Sua ajuste no 011, mantenha a separação visual 2500 pés. Troque seu transponder para 0222. 6315, autorização Guarulhos, 50 quilos. Puxa, na 6315, aqui o correção, informação em curso, agora é a Lima. Aguarde para a cópia. Guardando. Após 2000, Leda, autorizado 340, azul 4089. 3805, mantenha a Leda e chame Recife, na frequência 1251 e alterna 13395. Chama Recife, 3805. Para a cópia. Na sua escuta. Alinhamento desça para 2000 pés, informe no localizador. O ajuste é no 09. Para 2000, chamará no localizador, trip 5626. O Júnior 6315 está pronto para a cópia? Pronto. O Júnior 6315 está autorizado Guarulhos, Rio 360, decola da pistão no zero com primeira curva direita, saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, segue conforme a rota do plano de voo, aciona 5015, frequência do controle 119.35. Posicionar 6315, Guarulhos, 360. 10, curva direita da Euler Bridge, fazer 16, 10-0, Trive, rota do plano. Transportar 2505, controle 1935. O Xené 6315, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Chamará. 1-1, gol no 885. 6611, gol 885, é para se considerar pena? Pronto para cópia, ciente da Lima. Total 9903, autorizado Galeão, nível 360, decola da pistão no zero, com primeira curva direita, saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Upper Tool 10, Snap, direto Lufto, direto Bravo Bravo Charlie, e segue conforme a rota do plano de voo, aciona 5017, frequência do controle 119.35. Autorizado 360, conforme, decola pista 10 com curva direita, executa da Euleta após bridge entra na uniforme, Zulu 10, SMAP, direto Lufto, direto Barbacena e prossegue. 5017 é o transponder, 1935 é o controle, total 9903. Total 99, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Chamaremos para o funcionamento. Duna 85, agora está autorizado o direto Duna, desça para 2000 pés, informe no localizador. O tráfego agora está 9 milhas à sua frente. Direto Duna e limite ao lock. Pode descer para 2000? Afirma, está autorizado a final do procedimento, desça para 2000, gol no 85, para de Duna. Desça para 2000, para de Duna, gol 85, obrigado. Bravo que Luiz, que 1000 pés corredor forte, informo que afastado de aeronave também no corredor forte, mesmo rumo, 9 milhas à sua frente, temos o 9 Yankee Mike. Deceptou o lock 5626 da 5626, torre 1895, tomou posto. 1895, muito grato, tenha boa tarde. Boa tarde, Azul 4116, aciona a identificação, deixa para o 050 na chegada marinha. Para acionamento na posição, parte 3, box 10, para depois pushback e táxi. Boa tarde, trip 5626. Trip 5626, continue a aproximação, aguarde instruções, cheque 3 pouso. Baixou e travou, 5626. Trip 5626, livre pouso na pista 10, vento 130 graus, 13 nós. Ciente, está livre para o trip 5626. Azul 4089, chame o centro Recife 1251 e alterna 13395. Vai chamar Recife 1251, 13395, Azul 4089. Gold 65, está autorizado o táxi até a Taxiway Hotel. Zumbi Yankee Mike, prossiga. Autorizado, Zumbi Yankee Mike. O 1885, completa sinal, chama a torre 1895. 1895, boa. 1895 para o cruzamento da pista 10. Autorizado final do procedimento, desça para 2000, ajuste 9011, informe no localizador. 7 prêmios de pouso. Ah, ela tá, já tá baixa travada. Boa tarde, Kilo Quebec Serra. Quebec Serra, 1.500 pés nos corredores, o ajuste 90 no 1, informe em parede. Ciente, Gordo 65, mantém a posição. Sofá, uniforme, Hotel Eco Zulu, controle. 5626, follow a 123, livre à direita, via Eco, chame com correção, chame follow 121-9. Direita na Eco, chamando 129, 5626. Boa 65, tem condições de cruzar a pista de imediato? Gente, Gordo 65, agilizando o cruzamento, autorizado. Solo Salvador, boa tarde, 35626, livre a pista, pode ser Eco. 5626, está autorizado o táxi Alfa Quebec para o Pat 3, posição, correção, Alfa Kilo para o Pat 3, posição 06. Alfa Kilo Pat 3 para 06, 56. Livre pouso, com 885. 1885, última aproximação, baixo do seu esposo. Certo. Passagem ao ATR da Trip e após está autorizado o táxi de Alfa, chamamento da Juliette. Na pista 90 com 188. 65, por gentileza, o táxi um pouco mais à frente para liberar totalmente a nossa senhora da pista, por gentileza. Doutor 9903 está pronto para o pushback. Pátio 3, pátio 10. Total 9903, está autorizado o pushback em coordenação com a equipe de solo, chama pronto para o táxi. Coordenação com solo, vai chamar para o táxi 9903. Uno 885, solo, azul no meio, chame solo, 1-219. 219, 1-885. Salvador, boa tarde, eu vou no 885. 1885, está autorizado o táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte a Juliette, 1885. Gordo 65, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 1-0, no ponto de espera chame Toy em 1-1-8-95. Gol 964, acione a identificação, chegada a Mari, desça para o nível 050. Gol 1885 está reautorizado o ingresso da Juliette para o portão 04. Juliette com 4, 885. Gol 65, autorizado a linha de decolar na piscina 0, vento 120 graus, 11 nós. Total 9903 está pronto para o táxi, 3 a bordo, 3 horas de autonomia, alternamos Guarulhos, total 9903. Total 9903, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pistão no 0, via Pátio Índia, no ponto de espera chumitou em 1-1-8-95, QNH 1-0-1-1. Gente, Pátio Índia chama no ponto de espera 118-95, total 9903, mantido. Autorizado 1500 pés na prova da rotatória, Bravo, November Bravo. Kilo Quebec Serra, agora está autorizado rotatória, é o número 1 para 17. Rotatória de gol 9074, identifique, chegada Mari, isso é para o nível 060. Gol 1164 está autorizado a final do procedimento, desça para 2000 e informe no localizador. Depois da localizador, gol 1164. Salvador, boa tarde, total 9903, mantenha a posição. Gol 65, decolado aos 2-0, chame controle Salvador, 119 decimal 35. Gol 65, chamada controle Salvador, 119 decimal 35. 4116. Zona 9, obrigado, boa tarde. Gol 1164, reduza para 1970 nós, informe no localizador. 170, gol 1164. Quilo Quebec Serra, chame Toy Salvador, 71895. Controle Salvador, o gol de 65 está decolado no momento, de full mono, em cintura. Papai Gol do 65, contato radar, suba para o nível 180, sem restrições, saída Momo. Gente, subindo para o 180, sem restrições, Papai Gol do 65. Gol 9074, autorizado 060. Azul 4116, baixado e travado, passando externo, Torre. Azul 4116, livre pouso na pista 1001, 1200 graus, 1 2 3. Livre pouso 104116, obrigado. Uno 964 está autorizado ao final do procedimento, desça para 2000 pés sem restrições, o ajuste 9011. LS, Uno 964 para 2000, Uno 964. LS, Uno 964. Gol Uno 164, torre 11895, tamo posto. Obrigado. Tango Kilo, Quebec Serra, livre pouso na pista 17, vento 100 graus, 129. Livre pouso no céu, Quebec. Salvador, gol 1164, LS 10, boa tarde. Gol 1164, continue a aproximação, aguarde de pista livre, cheque frente pouso. Na escuta, gol 1164. Total 9903, condições de decolagem imediata, assim que libera a pista. Afirmo. Ok, ali mantém agilizando manobras, aguardando a liberação para decolagem. Zero, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10 via Pátio Índia. No ponto de espera, chame Torre em 118 decimal 95, quem negar 1011. Informação em redução. A sua esquerda tem uma aeronave aproximando para 17. Ela está na curva final, eu estou ingressando um Boeing 727 na pista 10 para decolagem imediata. Ok, está reduzindo. Total 9903, livre decolar, vento uma centena de graus, 1-2 nós. Dado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, vou reportar antes da Juliette, para tudo. O ajuste 9011. 3D1-0-1-1, 9074. Papai Uniforme Bravo, novembro Bravo, você está visual com... Ah. Cabeceira na sede. Chame Torre Salvador, frequência 118.95, tamo posto. Papai Uniforme Hotel Eco Zulu, controle. Sinal frequência livre. Não recebo o seu transponder, somente recebo a indicação bruta da aeronave e o seu transponder em nenhum momento foi acionado 0122. Vivo pouso 164, já. Você está mantendo 1.500 pés, o hotel Eco Zulu? Total 9903, decoladas 2000, chame controle do Salvador, 119, 1935. Passagem total 9903, com 4 radar decolagem. Pós 2000 pés, autorizado Leida, suba para o 360. Sobe para o 360, pós 2000, curva Leida, 9903. Só um repasse com o sinal da 7. Repassa lá na costa, dá 17, o Bravo vem pra aí. DIP 5490, autorizado alinhar e decolar, correção, mantenha a posição na pista 0. Gol 1164, livrou. Gol 1164, está autorizado o táxi via Alfa Juliette para o portão 11. Atente a viatura, follow-me no através do portão 08. Ativou Alfa Juliette, portão 11. Atenção a automóvel, follow-me no através do portão 08, gol 1164. E autoriza o VET-2000 TAP ou PAREC? Autorizado ETAP, eu chamo a minha 3-2-6, é o número 3 na aproximação. ETAP, como número 3-6-3-2-6. Alto e claro. DIP 5490, decolando os 28, chame controle de Salvador, 119, decimal 35. 0935, até a volta 5490. Controle de batalha, 5490. Tarde trip 5490, contato radar decolagem, saída Momo, suba para o nível 200 sem restrições. 200 sem restrições, na subida, saída Momo 5490 trip. Boa tarde, Ocean M1 no 41, acione identificação, chegada bom, desça para 4000 pés, ajuste no 019. Leste com o campo à vista, 1964. Gol 1964, completa final, torre 11895, tambo posto. Bom serviço, 1895, vamos chamar. Gol 9074, está autorizado a final do procedimento, desça para 2000, informe no localizador. Inicie redução para 170 nós. 2000, vai informar no localizador, reduzir 9074. Gol 1964, continue a aproximação, guarda instrução, check-in de pouso. Trem checado, vai dar. Posição de 1 hora, 8 milhas, com rumo sul, temos um tráfego sem indicação de altimetria, é um ultra leve avançado. matando 1.500 pés. Cliente, temos o tráfego de Gaza 5490. O senhor recebe a altimetria do tráfego? 2.600. Papel informe até o Eco Zulu, confirme sua altitude. Certo, no solo, seu cheque de equipamentos não será por decolagem. Claro. Gente, 964, livre pouso na pista 10, vento 120 graus, 1 2 mais. Livre pouso 1-0-1-9-64. Frequência 1251 e alterna 1-3-3-9-5. 251 alternando 3395, boa. Papel uniforme Hotel Eco Zulu, chama agora a torre Salvador, frequência 118-95. Sinal 95, 95. Chanel 3-2000, está livre a final do procedimento, desce para 2000 pés, ajuste no 011, informe no localizador. Descendo para 2000 pés, com 611, autoridade LS, reportagem estabilizada, 63-2000. Bordo 65, chama agora o Centro Recife, frequência 126.85 e alternado 133.65. 4 para o externo, baixo para baixo. Gol 9074, continue aproximação, aguarde pista livre. Mandando pista livre, 9074. Uniforme Golf Papa Serra, informação, o curso é a Lima, aguarde para a cópia. Gol 1964, solo aos 33, vira direita via Eco, chama solo 1219. Eco 219. Papa Serra, está pronto para cópia? Autorizado Porto Seguro, nível 065, decola da pista 17, primeira curva direita, corredor Axé, rota direto Ilhéus e após direto, aciona 0260, frequência do controle 119.35. 074, livre pouso na pista 10, vento 130 graus, 129. Livre pouso 10, 974. Gol 9074, tempo urubu no sinal. Confia. Ah, tá certo, 9074. Gol Papa Serra para acionamento e táxi, chame torre em 118.95, QNH 1011. Gol 1964, está autorizado o táxi via Alfa Juliette para o portão 02. Alfa Juliette 02, confirma. Afirmo, Alfa Juliette, portão